eu vou até ao fim do mundo. Não importa o que disserem de mim, eu só quero ser por feliz. Amor, eu sou capaz de tudo por amor. Eu vou até ao fim do mundo. Não importa o que disserem de mim, eu só quero ser. Capaz de tudo por amor, eu vou até ao fim do mundo. Não importa o que disserem de mim, eu só quero ser feliz. Olá, amigos ouvintes, boa tarde mais uma vez para si. Estamos praticamente na reta final do nosso programa de hoje, referente ao dia 5 de Abril, terça-feira do ano de 2011. Agora vamos passar ao momento da nossa receita de hoje, que é uma receita bastante prática, bastante simples, mas muito boa. Amigo ouvinte, é morangos com chantilly. Amigo ouvinte, pega nos morangos, lava os morangos muito bem lavados, tira aquela parte de cima, a folha, a verde, portanto, coloca os morangos no recipiente, como quiser, ou partidos, ou inteiros. Coloca-lhe 3 a 4 gotas de limão, amigo ouvinte, e coloca por cima chantilly. Digo-lhe, amigo ouvinte, que é uma receita mesmo muito boa. Bastante prática, bastante simples, mas muito boa a ser feita. E assim, com esta receita de hoje, morangos com chantilly, chegamos ao fim do nosso programa. Prometemos regressar amanhã, quarta-feira, para mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, aqui na sua Antena Web. Amigo ouvinte, a continuação de uma ótima tarde para si e até lá.